やろ。 Sonde 24, confirma o pote sim. Aí está. Aí está. Aí está. Inclusive, backtrack, táxi e a papá no poste de frequência, um bom meu batchão. Eu queria passar uma defesa no chão. É 35 ou 3 graus ali ainda, colapso no 0, retorno 140 graus, 07. A 210 completa agora com a torre 11895. Pode não ser grato. 210, boa tarde. 210, boa tarde, foi um rico estalejo. Descendo 2000 para o Edduna, chamará estabilizado. Confirma ajuste, por favor, para o bom nome bebê. Ajuste no 0 no 0. No 0 no 0, grato. Código 354, 30 ingresso 41, posição Juliette, posição 02. Autorizado, Juliette, pro 02, no 3, no 9354. Júlia. Depois, 62, 10. Thank you. 206, autorizado Recife, nível 350, decola a partir da pista 1-0, primeira curva à direita, à esquerda, correção, sai da Puca, após Gemo, Aracaju. Após intercepto, Brasil 1-7, destino, transforma 5-1-6-7, o controle em 1-1-9-8. 4, oceano identificação, autorizado de chegada a Mari, distribuição nível 050. Depois, 1-2-0. Paulo, Oceano 63, hoje 6210, segurou na foto, sabe? Oceano 6210, livre taxi Alfa, reporta a da Juliette. Alfa, da Juliette, 6210. Passate, voo no 869, autonomia 0345, 177 a bordo, Campinas. Autorizado o táxi, contorno grande pátio, pois Índia, ponto espera da pista 1-0, torre em 1-1-8, decimal 900, terminal na 0-1-0, por 1-8-6-9. Táxi a pátio, Índia, ponto espera da 1-0, torre 295, ajuste na 0-1-0, 1-8-6-9. Ok, sempre possível, Duna 2000, da PV. Falando o Índia, Oscar, uniforme, prossiga. Gente, mantenha um número 10 via corredores visuais do Índio Oscar Uniforme, reporte Paris, que será ingresso corredor interlado. Fono 166 estabilizado. Fono 166 completa agora com a torre 1-9-8-9-5. Fono 1-9-5, Fono 166. Nossa, 06, tá ligado e descido. 06, descido até 3.000 pés, mantendo 200 mais na descida. Descida para 3.000, o mínimo 200. Máximo 200. 130 graus, 089, gol 1166. Seja o gol 1166. O seu destino está 3077? Brasília. Gente, aguarda. Esquerda, Boeing 737 da rua, pode passar de 2 meses, está autorizado, progresso Pátio 1, posição 04. 04, Pátio 1, o já passou, trato, é 2-0. Salvador, da 3, 629, autorização São Paulo. Para São Paulo, aeroporto número 2. Escuta. Boa noite, 69, após aeronave na curta, ele mantém o 0. Após aeronave na curta final, ele mantém o 0. Boa noite, 69. Transição ativa. Após interceptar a 0, por base, a 06, conforme rota plano de voo. Transponder 5174, controle 119, decimal 8. Ok, autorizado 360 São Paulo, Equador 10, direita após a El. Transição ótima, é o Pesulo 10, após o Pesulo 6. Redução por base. Aciona 5174, controle de 198, para 3629. Treinamento correto, agora está adicionando o posto 07, para 3629. Chama lá. 14-1-1-8-9-5. Verdade. Charlie, qual é a pista que decola a parte que se encontra? Conto finalizar, decola como 7. Estaremos 7. Pronto, 4, para o Romeu Mike Mike Charlie. Adeus, autorizado, Serra Bravo, Bravo Hotel, 400, nível. Estamos 7, primeira curva à direita. Saída Arbora, pós Elétrica, pós 21, conforme nossa torre de voo. Transponha 5153, controle 119-8. Regimento correto, com frente para o Mike Charlie. 02. Frente 02 aeroporto, para saneamento táxi, chama a torre 1195 para o Romeu Mike Charlie. Agora com a... São Francisco, 133, último 25. Poderia controlar a frequência 6355? 133, decimal 25. 133, 25, grato, uma boa. Utilizado reporte visual com campo 1714. Controle 143, informação uniforme, passa 2195, boa tarde. Canal 143, boa tarde, Oceane. Identificação autorizada via chegada bom, subestido até 4000 pés. Via até 4000, 1000 e? Só 0 na 0. Certo. Só 4 pés. 0 grau, 08 mais, prateado, pouso, pista no zero. Aí eu pouso, né, 4. 869, decolou de 36, controle 119, decimal 8. 698. Tocou o 9610. Sete, Juliette, 041, posição 03. Alfa, Juliette para o 03, o 9610. Saída Árvore. 360 na Árvore, boa noite, na nossa. 6-Printer, good night, Oceanair 6355. Yeah. 3894, voo Duna, descida para 2000 pés, autorizado sinal e elétrico. Poderíamos manter a distância, não é prejuízo ao tráfego? Prezado. Certo. 3-2-0-6, copiou? 3-6-7-7, agora sim, pronto para a cota? Afirmo. 3-6-7-7, autorizado Brasil, nível 380, decola a partir da pista no zero. Primeira curva, à direita, no perfil da saída Arbor, após Noa Elefa, após a pergunta 7, conforme rota plano de voo. Transponder 5162 e o controle em 119.8. Sobre 3-6-7-7, autorizado Brasil, nível de voo 380. Decolta no zero, com curva direita, Arbor Elefa, 5162, no transformador 19.18, ponto de saída. 3677, o cotejamento correto, reportado, proteção na posição 08. Vai falando, direto. 1166, possível. Será um pouco mais da posição 03? 3300, não, obrigado. Obrigado. Avisou como 7, o Luiz, assim, fácil. Cessna na torre 198, decimal 95. 395. É. 06, autorizado pouso, pistão 0, retorno 30 graus, 0 graus longe. acho que não pode, ponto curto final no 6. Tá. Passa uniforme no controle. Agora com o centro 5928, 8. 5928, 8, bom, no 869, bom carnaval. 3894, boa tarde, a porta visual pronta, chegada. Passarei. Para nível 080, adicione código 2424, aguardo o contato radar. Passando a 2424, Autorizado para o estacionamento, rebotar a parte do 9036. 3894, escuta. É o 3897. 3897, confirma o matrícula? Não ativo, agora. Não, está 3897 agora para a copa, menos que no seu plano. Está 3894, não, só escuta. Chuva leve, reporta visual do checado, chanel 143. Reporta, 143. Contato radar, subiu para nível 350, após 2000, Jama. Após 2000, direto Jama, livre ascensão, azul 4206. Índia, o meu uniforme na Índia, Irumi. Após a pena número 857, conforme. Transponder 5155 e o controle em 119.8. Oxenia 6201. Autorizar nível 360, Oxenia 6201, no perfil Tael decolando 10 com curva direita, Leda, após Leda Irumi, para Antro 9857. Transponder 5155, controle 119.8201. Correto, reporta posicionamento do interno, confirma de posição no pátio. 04. Então, meu Romeu mais tarde, boa tarde, contato radar, sua para nível 400, direto elétrico. 400, vai falando aqui, ó. Autorizado o táxi de Apache, o Índia, 143, Civi Taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette, é 143. Período 22-23, a torre informa em direção extraordinária que está chovendo levemente sobre o aeródromo e acho que a pista encontra-se também levemente molhada. Passarelo das 2, 36 centímetros. E também a operação continua visual. Passarelo 22-36. Salvador, boa tarde, 4-7, decolado, P1, Arbor, Enepa. Passa agora 2-6, escuta. Voo 9036, condições de decolar estão logo autorizadas, senhor? Afirmo. 036, alinha e mantém pista no zero. Alinha e mantém no zero, voo 9036. Atenção, meu carro, ele se arranja para a Índia, para a Serra Índia, para a Índia. Vai alocado 0195 no transporte, seguindo para sobrevoo nas áreas do 2-4. Eu tenho ciente, altímetro 1-0-1-0, vai escuta do controle, tá? 1-0-1-0, você escuta, tá, amor? Papá Romeu, meu Mike Charlie, passa 1-6-0, Recife, frequência 1-2-8, decimal 8, tá vendo? Recife 2-8, hoje, obrigado, até a volta. Bom. Alô, boa tarde, eu tô 3-7-7, decolado, ó. PC da Moura, né? 77, boa noite, contato para olhar, passando 4.000, continue com a direita, voa direto da Elefa, sobe e mantém o nível 340. Direto Elefa, formação 340, para 377. Já escuta? Pronto, cópia, para Congonha, São Paulo? Pronto. Falando em São Paulo, Congonha, 360 autorizado e eu pujo 1-0 e chego conforme. Decolando 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótica. 1-1-9-8, controle, 5-1-7-7, transponde. Autorizado Congonhas 360, autorizou 1-10 a primeira, decola da El, Leda, Mótica, transponde, 5-5-7-7. Só confirma o controle. 1-9-8. 19-8. O transponder é 5577? Confirma. O transponder é 5577? 5177. 5177, obrigado. Correto, senhor, eu pedi acionamento no botão 2. 2-10-8-9-5-2-3-3. 0-8-0, 08-0, ajuste no 0-1-0-9-3-6. Autorizado, declarado 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Salido 2223. Boa tarde, tráfego avistado, ajuste no 00. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Já tem um Boeing da Gol iniciando a rolagem para a pista no 0. Aguarde pista livre 2233. Para pista livre 2233. Decolado aos 5-9, chame agora o controle de Salvador, frequência 1-9, decimal 8, bom voo. 0-8, obrigado. Controle, Palote, voo na 036, cruza 1400, vai. 0-36, boa noite, contato radar, direto Elefa para o 400, vigilância. Direto Elefa, 400. Agora 3-5, prossiga. Salvador Vitória, 360 autorizado, via Whisky 50. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev, 1-1-9, 8 controle, 5-4-1-5, o transponder. Estou inicialmente 340, 360. 80, valeu, Vitória. Obrigado, senhor, por estiver em posição 10. Sim. Fazer o tráfego na conta final até a rede da Passaredo, a linha mantém a cabeceira 1-0. A linha mantém a foto para a conta 3, a linha 2-9 da tarde. São 3-6-2-9. Prossiga. Conte de ordem, 3-6-2-9, reporta na cabeceira pronta. Alinhando e vai informar pronto, 3-6-2-9. Eu saio para o Chimete e entro em casa. 233, a 02, linha direita, chama sala 1-2-1. 3629, livre decolagem, pista 1-0. Vento, 1-2-0 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, 7, passa 180, chama Recife, frequência 128, decimal 8. Chama Recife, 1288, 3677, boa tarde. 19, chama controle, 119, décima 8, decolada 04. 19, 8, muito obrigado, boa tarde. Para a coordenação, chame o controle quando retornar da área, ok? Pronto. Pronto. Pronto. Pronto. Pronto. Pronto. Pronto. Pronto. Pronto. Center, ainda cola pistão 086201. Autorizado Fortaleza, nível 370, direto do 19, decola da pista 10 com a esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 19 decimal 8 e o transponder 54 no meio. Correto, chega o feedback somamento, número 236. Esse é o 36. Boa tarde, Guarulhos 360, gente da Uniforme. 359, Guarulhos 360, que parei da El, guarde cópia. Da El, aguarde. Chame 201, decolamos 11, chama controle 119 do São 8. 08, boa noite. Contato radar, vigilância, direto Leda, meu 201. Direto Leda, meu 201. Ok, vamos lá, 122, com POV, 4 horas, antenado da Leão. Segue o Rio de Alfa, no Pão Esperadão, no 021, 1195, NH no 000, bom voo. 1010, Rio de Alfa, quantidade 2295, obrigado, bom trabalho, boa tarde. CNR, 259, Guarulhos, pronto? Pronto. Comandou Guarulhos, 360 autorizado, via outro no 10. Decolador no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, ótimo. 1198, controle, 54 no 0, transponder. Autorizado Guarulhos, 360, da El, Leda, ótimo, decola da 10, curva à direita, transponder 10, 19, 8, 54, 10, chamamento. Anelha dos comandos de ginásio correto, chame para o pushback chamamento. Bora. Para pushback no 02, o TAM 9355. 02, correndo que pede solo, após a aeronave da companhia de Varreta agora, está indo pushback em frutáxi. Pode o nome da companhia autorizar que chama táxi TAM 9355. Salvador, boa noite, T3897, próximo pode estar 10, tá pronto. T3897, autorizado a linha área e decolar, pistão 10, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Linha decola 10, tá, T3897. I say 2,000 feet, direct to Duna position, it's local 1310. muito obrigado. O nome que você já está a avaliar aqui, você vai achar o valor? Direto Bob, confirme a frequência 6201? 325. 325, prato, tá pronto? Não, é 13325. Ok, 1332, prato, 6201. Bono, 236. Salvador, boa noite, 9355, ponto 0, pronto. 9355, a linha redecola, pistão no 0 vento, 120 graus, 109. A linha redecola no 0, 5, após o passageiro tráfico da TAN, 2302 a linha no momento, a linha mantém a cabeceira 1-0. Pois eu acho que decola ali e mantém a 1-0 no momento. 3325, levels at your 10-3, nice up. I wish the same for you. Thank you. Direto Leda 3-0-9355, obrigado.